para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, com o poder do ar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Os representantes de 8 universos vão defrontar-se no Torneio do Poder. E quem perder, verá o seu universo destruído pelo grande Zen-O. Para juntar os 10 elementos necessários para o torneio, Son Goku começou por recrutar o Krillin e a 18. Por isso, decide de uma vez. Só um momento, por favor. Son Gohan quis testar a força de Krillin. Foi o meu golpe elevado a 100. Juntos podemos ser ainda mais fortes. Vamos usar a cabeça, esforçar-nos ainda mais e tornar-nos 100 vezes mais fortes. Vamos vencer o Torneio do Poder! Krillin, obrigado. Eu tenho mesmo muito para aprender. 18, é verdade. Tu, por acaso, sabes-me dizer por onde anda o 17? Mas quem? O 17? Son Goku, os deuses sabem muitas coisas. Pode ser que saibam onde é que ele está. É verdade, eu posso falar com o Dente. Eu acho que lhe vou fazer uma visita. Os universos começam a movimentar-se. Os verdadeiros interesses pessoais. Pai, ouve-me. Eu vou, mas é falar com o Satã. Sim, podes ir. Eu tenho a certeza que o Satã vai aceitar participar no Torneio do Poder assim que o convidares. Sim, sim. O Satã também é um guerreiro e vai querer lutar contra os guerreiros mais fortes dos outros universos. Eu também tenho esse desejo, na verdade. Manda cumprimentos ao Satã. Sim, sim. Eu vou andando. Ora, muito bem. Tenho de me apressar a visitar o Dende. Hã? O que é que... O que é aquilo? Hã? Ele está mesmo entusiasmado. Bem-vindos ao mundo sagrado dos deuses do Universo 11. Caríssimos deuses dos universos, peço-vos que se abstenham de revelar as intenções de Zen-O aos habitantes dos vossos universos. Estão de acordo? Sim, concordo contigo. Diz-me, onde é que está o Deus Supremo do Universo 7? Eu resolvi não convidá-lo. O Torneio do Poder foi ideia do Universo 7. Ei, eu não sei o que é que estamos aqui a fazer. Isto é pura perda de tempo. Em que é que estás a pensar? Eu já disse. Quero discutir a nossa situação. Discutir o quê? Continuo a achar uma perda de tempo. Eu estava ocupado a recrutar guerreiros. Hum? Que problema, que problema. Ai, que problema. Ouve bem o que eu te digo, pá. Qual é o problema, ó Deus do Universo 6? Isso parece-me divertido. Nós só sabemos lutar, por isso o Universo 2 não vai ter qualquer problema em vencer o torneio. Eu não quero discordar do que estás a dizer, Deus do Universo 2. Mas não conhece a capacidade intelectual do nosso Universo 3. Ai, valha-me Deus, Nossa Senhora. E para que é que tu queres o intelecto? Isto é o torneio do poder. A capacidade física. Quem é que vai definir o vencedor? Ai, meu Deus do Universo, este é o problema das cabeças de músculo. E qual é? Ouça lá, menino. Essa reação diz muito sobre você. Calma, calma. Ouve lá. Como é que tu te atreves? E o que é que você vai fazer? Vocês os dois podem acalmar-se, por favor. Uma disputa de egocêntricos, mas que grandes patetas. Os deuses supremos deviam pedir a Zenon para reconsiderar a sua decisão. Devíamos juntar-nos para pedir ao Deus Supremo que adie a decisão de destruir os nossos universos até conseguirmos atingir o nível mortal do Universo 7 que ele tanto deseja. Ouça lá, Abrilo, e foi para discutir isso que nos chamou? O que é que tu queres fazer? O grande Deus é nós, já tomou uma decisão. Ele não vai aceitar. Quem se atrever a arruinar o seu bom humor arrisca-se a desaparecer nesse mesmo momento. Eu estou muito ocupado. Vou retirar-me. Que problema, que problema. Que problema. Não contes comigo. Se é isso que vocês querem, esperava encontrar uma forma dos 8 universos sobreviverem. Mas parece que só um universo vai sobreviver. Sinto pena dos restantes, mas é óbvio que o meu universo 11 será o único sobrevivente, porque os guerreiros mais fortes estão neste universo. É, mas que força! Bubu! Prepara-te para mais uma! Pelo que vejo, estás a treinar o Bubu. Olá, Son Goku! O Bubu está em pulgas desde o combate de demonstração Zen. Não tem descansado e olha para ele, está mesmo em forma. Mesmo em forma? A sério? Olha bem para ele! Nem o reconhecia. Está cada vez melhor. Oi, olá! Eu diverti-me muito a brincar com aquele cãozinho raivoso. Vão aparecer mais como ele no torneio do poder, não vão? Não vão? Eu mal posso esperar. Mal posso esperar. Sim, também mal posso esperar. O que é que me dizes, Son Goku? Queres experimentar um combate rápido contra este Bubu? Claro! Era mesmo nisso que eu estava a pensar. O combate acaba assim que um de vocês sair da minha propriedade de férias. Podem começar! Impressionante, Bubu. Tu estás muito mais rápido e cheio de força. Eu estou muito forte. Vou dar cabo deles todos. Bubu, tu não vais poder matar os adversários. Tens de os atirar para fora da arena. Então não os posso matar? Não, nem pensar, Bubu. Se os matares, perdemos o combate. Opa, então vou fazer isto. Tentar deitar uma mais com este tipo de ataques não vai resultar! Ele está fora! Tu conseguiste ganhar, Bubu! Brutal! Tu és incrível, Bubu! Esperaste até eu deixar de te ver para te aproximares e me atirares para fora da propriedade. Distrair-me com uma série de bolas de energia foi bem pensado. Ouve-me, Bubu. Eu devo dizer que tu és um verdadeiro gênio a lutar. Son Goku! Espero que não sejas atirado para fora da arena tão depressa no torneio. Sim, aprendi uma lição. Nós estamos a contar contigo, Son Goku. Tens de ganhar custe o que custar. Eu sei, não te preocupes. E tal como sugeriste, a 18 também vai participar no torneio dos universos. Ah, está a parecer-me que tens hipóteses. O Song Gohan foi tentar convencer o Satã a lutar também. O recrutamento parece estar a correr sobre rodas. Que maravilha! Sim, que maravilha. Bem, eu tenho de ir à procura do 17. Obrigado por teres lutado comigo, Bubu. Uou! Até breve! Estou a ficar com sono, muito sono. Sim, sem dúvida que tens trabalhado muito, Bubu. Anda, vamos para a caminha. Meu santo Gocha, está melhor do que eu e eu não vou conseguir descansar enquanto este torneio não terminar. Senhor Topo, seja bem-vindo. Toma conta de tudo. Com certeza, senhor. O que se passa? Estás com um ar abatido. General? Tu és um herói e o nosso líder defensor deste universo. Precisas de te tornar alguém capaz de ser admirado por toda a gente. Mas com essa cara, todos acabarão a tremer de medo. E se eu te dissesse que o futuro dessas pessoas depende somente de nós? Eu ouvi dizer que foste visitar o Zenho com o deus da destruição Belmod. Diz-me o que se está a passar. O planeta Dalton foi invadido por uma criatura especial. É uma tentativa de invasão violenta. Precisamos de reforço imediatamente. Líder. Vamos a isso. Ei, ouçam bem. Parece que os deuses supremos fizeram uma reunião. Não me digam que estão a planear fazer batota durante o torneio do poder. É isso, é? Eu nunca faria uma coisa tão baixa como essa. E porquê que nós faríamos batota? Assim que formos apanhados, somos eliminados pelo deus Zenho. Gostava de saber porquê que o deus da destruição do universo 7 não está presente. Sim, Champa. Porquê que ele apareceu? Porque é no universo 7 que mora o Son Goku, o mortal que sugeriu o torneio do poder, e resolvemos deixar um deus de fora. Que achas nisto, é? Não se esqueçam que todos têm uma grande dívida para com o Son Goku. É que se ele não tivesse sugerido o torneio do poder ao Zenó, todos os universos com um nível mortal inferior já tinham sido destruídos de certeza absoluta. Son Goku! Ele ultrapassou os limites. Observá-lo durante o combate de demonstração Zen deixou muito desconfortável. Tens razão. Aquela atitude insolente perante o Zenó, ele é mesmo mal educado, é imperdoável! Pois eu adorei vê-lo lutar. Mas que homem tão bonito. O universo 7 não vai ter qualquer hipótese contra o meu universo 11. Não contra os soldados do orgulho, liderados pelo Topo. Os araquianos vão destruir quem nos impedir de controlar este planeta. E quem tentar vai ser eliminado. A tua velocidade é impressionante, mas isso não é o suficiente para me deteres. Nós vamos esmagar todos os soldados do orgulho e depois conquistar este planeta. Não ofendas os soldados do orgulho! Mas tu achas que nos podes derrotar assim tão facilmente? Foi interessante, mas agora, adeus. Mas o quê? Nós não te vamos deixar fazer o que queres. Quem és tu? Dispo. Desculpa a demora. Líder, meu general! Mas o quê? Mais uns soldados do orgulho? Nem sabe como estou contente por estarem aqui. Vamos a isso? Sim. O guerreiro da liberdade, Topo! O guerreiro sádico, Dispo! O guerreiro aniquilador, Cossarão! A luz que protege a paz do universo! Nós somos os soldados do orgulho! A luz vai destruir todo o mal! O quê? Que palhacinhos que vocês são! Acaba com eles! Luz da Justiça! Mas o quê? Não pode ser! A Aragni foi destruída! Nós nunca iremos esquecer as tuas ações, Drakkar maldito! Desgraçado, não! Não te esqueças disto, Drakkiano! Enquanto os soldados do orgulho existirem, a luz da liberdade nunca irá desaparecer! Foi claro? Então foi isso que aconteceu? O torneio do poder. A ideia é assustadora. E a destruição dos universos também não é muito reconfortante. Para podermos participar no torneio do poder, eu quero convocar os soldados do orgulho de todos os outros planetas, o mais depressa possível. Nós vamos precisar da ajuda do Giner para este combate. Sim. Ele deve estar a treinar neste preciso momento. Olá! Olá! Olá! Há muito tempo que não ouvíamos, Son Goku. Tu estás muito mais crescido desde a última vez que nos encontramos, Dende. Então trata-o por Senhor Todo-Poderoso. Calma! Tens alguma coisa para me perguntar? É sobre o torneio de poder do Zenho? Ah, mas como é que tu sabes? O Deus Supremo e o Deus da Destruição vieram à Terra. Por isso eu ouvi a conversa. Então, posso deixar o recrutamento de lutadores contigo? Não é nada que não tenha feito antes. Eu estou a contar contigo. Estou mesmo a contar contigo. Então, tu és o Deus Supremo. Vê se te controlas e deixas de preocupar tanto à vista. Eu já nasci com estes nervos. Champa, por onde é que vamos começar? Com aquele tal. Nós não precisamos de guerreiros para enfrentar guerreiros. Estás a falar do Caba? Há quanto tempo, Caba? Estamos a precisar da tua ajuda mais uma vez. Ei! Precisamos de alguém mais forte do que tu! Eu quero guerreiros do espaço! E os melhores guerreiros! Ouviste bem? Já chegaste. Eu sabia que ias estar aqui, Satã. Eu preciso de um favor. Preciso de um favor teu. Eu já estou preparado. Vou treinar-te intensamente até recuperares toda a tua força. Sim. Se me conseguires dar a resposta, ainda melhor. Não temos muito tempo. Podes dizer-me onde é que eu encontro o 17? Sim. O Android 17 está numa grande ilha, mais a sul. Queres que eu te leve lá? Se quiseres, eu levo-te lá. Muito obrigado. A equipa do Universo 7 está quase completa. Mas cada universo tem os seus interesses pessoais e as movimentações já começaram. Que destino espera Son Goku e os seus amigos? Faltam 37 horas para se dar início ao Torneio do Poder. Sou eu, o Son Goku. Finalmente encontrei-te. Então tu és o 17. Fico feliz por saber que o planeta Terra ainda tem guerreiros como tu. Vamos lutar. Medir forças. Hã? Quem são estes tipos? Não se metam na nossa luta. No próximo episódio de Dragon Ball Super, encontro de punhos pela primeira vez. Android 17 contra Son Goku. Não percam o próximo episódio porque nós também não.